Farmácia hospitalar, ambulatorial, comunitária, manipulação homeopática e laboratórios de análises clínicas. Essas são algumas áreas de atuação para quem se forma em farmácia. Então, faça agora mesmo o curso de farmácia na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525 1500 ou no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos seguindo em frente nesse Programa Legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, com certeza juntinho com você, e vamos seguindo em frente nesse Programa Legal, com certeza, e juntinho com você. O Programa Legal de hoje. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. O Programa Legal informando a hora certa para você. 7 horas mais 57 minutos. Não se perca pela hora. O seu meio de participação ficou mais fácil agora pelo facebook.com/programalegaloficial. Disponibilizei para você lá o Fale Conosco, que você encontra na linha do tempo lá da página oficial do Programa Legal, na qual você pode deixar sua mensagem, o seu recado, você pode participar e interagir, com certeza, deixar lá o seu oferecimento, sua piada, sua mensagem reflexiva. E, enfim, deixar a sua participação. Então é só acessar facebook.com/programalegaloficial e dar a sua curtida e participar de todas as edições do Programa Legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, com certeza o grande amigo de todos. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos seguindo com esse Programa Legal, com mais sucessos aqui para você. Com certeza, mandar esse sucesso de agora para o pessoal de enfermagem, educação física, farmácia, o pessoal aí de, direito, administração, todo mundo aí, análise de sistema, mandar exclusivamente para vocês e também para todos os docentes e funcionários aqui da Estácio Nova Friburgo e para você que ouve na página oficial do Programa Legal, é facebook.com/programalegaloficial. Então, se você quer participar, mande, dê a sua curtida na página e mande a sua participação. Vamos seguindo e vamos seguindo de sucesso. Que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Outra vez. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos seguindo em frente com esse programa legal, edição musical de hoje, juntinho com você ao vivo aqui na Rádio Estação, a primeira universitária da região. Você ouviu aí na triagem musical Kid Abelha, Pingos de Amor, e na sequência você ouviu Tente Outra Vez. Nesse momento vamos seguindo com esse programa legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, com certeza o grande amigo de todos. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. Mas oi, vem você pra cá, você sabe muito bem. A Rádio Estação é a melhor rádio da região, não é verdade, Rock? O Rock está aqui que não me deixa mentir. Escuta a Rádio Estação, que você não vai se arrepender, não é verdade? É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, realmente, com certeza, mas Silvio, já estou cansado de falar, não é o Rock, é o Flávio Viana, o grande amigo de todos que está aqui, com certeza. E vamos seguindo em frente com esse programa legal, sua companhia na universidade, juntinho com você ao vivo aqui. Vamos seguindo adiante. Você pode curtir a página oficial do Programa Legal, facebook.com/programalegaloficial, e clicar lá no Fale Conosco e deixar a sua participação, tá bom? Então vamos seguindo adiante com esse programa legal. Oi, rapaziada, eu sou o Bob Esponja, calça quadrada. Eu vim direto do fundo do mar pra curtir a Rádio Estação e estou adorando. É muito legal. Realmente, vamos seguindo adiante com esse programa legal, com certeza, e juntinho com você ao vivo aqui, a qual nessa edição de hoje você ouviu grandes sucessos, com certeza, e você que acompanha a edição do Programa Legal nas redes sociais, facebook.com/programalegaloficial, o Programa Legal tem alcançado grande audiência pelas redes sociais, Facebook, né, a qual já chegamos a 109 curtidas na página. Muito obrigado a cada ouvinte, a cada universitário aqui da Estação Nova Friburgo, a cada amigo do Facebook e a cada um que ajuda a divulgar essa página mais e mais e levar adiante, tá bom? É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos seguindo adiante com esse programa legal, líder de audiência nas redes sociais e aqui na Rádio Estação, Estácio Nova Friburgo. Estamos aqui com a personalidade hoje. Boa noite, pode se apresentar. Boa noite, Flávio Viana. Boa noite, amigo Estácio. Meu nome é Fredir e hoje eu vim aqui para participar do seu quadro, até para convidar também outras pessoas a virem aqui participar do programa legal para contar a sua piada. Porque o programa é legal. E eu vim aqui hoje, Flávio Vieira. Tá tudo bem com você, Flávio? Tá tudo ótimo, com certeza. Como é que tá o pessoal lá em Valério, em Cachoeiras de Macacu? Vão bem, então, pessoal. Vão ótimo, obrigado. Manda um beijo pro pessoal de Valério, então. Quem, eu? Isso. Eu já vejo eles todo dia. Então, o pessoal tá te ouvindo, Flávio. Manda um alô pra eles. É, Cachoeiras de Macacu vai me ouvir pelas redes sociais, com certeza, né? Toda a cidade e Nova Friburgo e toda a cidade onde com certeza tem o alcance dessa página, né? Então, eu vou contar duas piadas aqui, só pra instigar o pessoal mesmo, fazer o pessoal vir aqui. Olha pra mim, o que que o livro de matemática disse pro livro de história? Não sei. Não me venha com história que eu já tô cheio de problema. Nossa. E o que que uma roda disse pra outra? Nem imagino, não faço ideia. Vamos dar uma voltinha? Nossa. E o que que é um pontinho amarelo no meio do mar? Não imagino. Ruffles, a batata da onda. Tá bom, essa é nova. Isso aí, Flávio. Então diz pra mim, dois tomatinhos iam atravessando a rua. Aí um gritou, olha o caminhão, Plaft. Aonde, Plaft? Final? Você não entendeu? Nada. Nem eu. Semana que vem eu volto, Flávio. Tá ótimo. Muito obrigado pela participação e um forte abraço.